reconheço que a qualquer lugar. Reconheço que pra onde eu vá, se não for guiado por tua mão, reconheço que não há razão, estarei sem um sentido, certamente é errada direção. Reconheço, sou somente teu. Reconheço, tenho só a ti. Sendo assim, não há pra onde eu ir sem a tua companhia aqui, me envolvendo fortemente, indo à frente, segurando a minha mão. Senhor, os meus caminhos são escuros, precisarei de ti, ó minha luz. Não sei o que é certo, tenho medo, então eu clamo a ti, escuta a oração, que é simples, mas que vem do coração. Ajuda-me, ajuda-me, vem livrar-me de todo mal. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me, não me deixes mais sofrer, ajuda-me. O futuro vai acontecer, tua bênção quero receber e seguir com paz na alma então, ter felicidade de montão e por ti ser protegido. Vem ampliar os horizontes para mim. Senhor, os meus caminhos são escuros, precisarei de ti, ó minha luz. Não sei o que é certo, tenho medo, então eu clamo a ti, escuta a oração, que é simples, mas que vem do coração. Ajuda-me, ajuda-me, vem livrar-me de todo mal. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me, não me deixes mais sofrer. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me, vem livrar-me de todo mal. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me, não me deixes mais sofrer. Ajuda-me. Ajuda-me. Ajuda-me. Ajuda-me.